Hoje eu queria tá bem, pra te levar por aí, ser engraçado, bem disposto e te convencer de mim. Eu entendo querer mais, por isso eu parei de ligar e afundo seguindo pessoas que eu odeio no meu celular. Eu quero ser maior, eu quero ser melhor, me quero mais bonito. Eu quero estar contente, mas eu simplesmente não consigo. Eu ando pela rua e nada mais me surpreende. Eu era melhor no passado do que eu sou no presente. Tenho medo de ser só isso, minha vida daqui pra frente. Flui, eu não quero ser triste pra sempre. Eu passo o dia dormindo e a noite acordado com medo. Sou um anti-herói em queda, na mira de um arqueiro. Isso é um pedido de ajuda. Tem alguém aí que me entende? Me beija na boca e me salva, porra. Eu não quero ser triste pra sempre. Eu quero ser maior, eu quero ser melhor, me quero mais bonito. Eu quero estar contente, mas eu simplesmente não consigo. Eu ando pela rua e nada mais me surpreende. Eu era melhor no passado do que eu sou no presente. Tenho medo de ser só isso, minha vida daqui pra frente. Porra, eu não quero ser triste pra sempre. Pra sempre.